Prepare-se. CD Comando Jovem Pan, volume 1. Ouça o ritmo que tá contagiando a galera. CD Comando Jovem Pan, volume 1. CD Comando Jovem Pan, volume 1. Com DJ Thiago Albuquerque, DJ Oficial Locução Brasil. Apoio Mercado Marreta, Feirinha Autopeças, 2M Adesivos, 1001 Utilidades, Gat Conveniência e Tabacaria, Vereador Rotenberg. CD Comando Jovem Pan, volume. Comando Jovem Pan, volume 1. CD Comando Jovem Pan, volume 1. Abraço especial a Jonathan e a Vanderleia. Um abraço especial para o Jonathan, Ferri, Fabinho, Suzy. CD, Comando Jovem Pan, volume 1. CD, Comando Jovem Pan, volume 1. Abraça a Marretinha. Especial para o Jonathan, Eliane Marreta, Nenê do Salão, Juninho Cristal. Comando Jovem Pan, volume 1. CD, Comando Jovem Pan, volume 1. Staring at two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. There you go, with you floating down, I wish it would. Causing problems, causing hell. I didn't mean to put you through this, I could tell. We're gonna sweep this under the carpet. Oh. Sampaio, Perim Autopeças. Um abraço ao Marcelão. We had the ability to relive a day in our past, to travel backwards in time, to feel that special moment again. CD Comando Jovem Pan, Volume 1. Apoio 2M Adesivos. Abraço ao Michael e a Karen. Anywhere you want to go, I follow. Mountain high. Especial para o Jonathan, Wanderson Gerri, Vando do Sorvetão. Abraço ao Fernando.

Vereador Rotenberg. Summer on you. Our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks. Fill in our plastic cups. Down by the riverside. We spent those long hot nights until the sky turned blue. Apoio Mercado Marreta. Abraça a Marretinha. Summer on you. Spent the summer on you. Most things in life ain't free. Most things in life ain't free. But you were all that I need. My feet down in the sand. You took the watch from my hand and said it's no more use. When I spent the summer on you. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping a coke and rum. You asked me, are you sure? This I cannot be returned. So I made my move. When I spent the summer on you. When I spent the summer on you. And when I look back on those days, there's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here to spend the summer on you. CD Comando Jovem Pan, volume 1. When I spent the summer on you. Comando Jovem Pan, volume 1. Abraço especial a Jonathan e a Vanderleia. Now I need whip. Now watch me, nene. Okay. watch me, nay nay. Why me do now it? Watch me whip. Watch me, nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay nay. Can you do now it? Now watch me. Ooh, watch yeah. me. Watch me. Um abraço especial para o Jonathan, Ferri, Fabinho, Suzy, Fábio. You love how you push me to the point of crazy. And I love when you're on your knees and begging for me. You got me good with all these mind games. There you go, you got my heart again. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. I'ma show you how, show you how. apoio Mercado Marreta. Abraça a Marretinha. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him higher. Well, I'll be a daydream. I'll wear your favorite things. We could be beautiful. Get drunk on the Comando Jovem Pan, volume 1. CD, Comando Jovem Pan, volume 1. We could waste a night with an old film, smoke a little weed on the couch in the bathroom, hide away. Say you never let me go. Say you never let me go. Abraço ao Michael e a Karen. CD, Comando Jovem Pan, volume 1. Música. abraço especial para o Jonathan, Eliane Marreta, Nenê do Salão, Juninho Cristal. CD Comando Jovem Pan, volume 1. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente,

melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. O beat no vídeo. A gente pisa, pisa, pisa e com teu coração faz uma zoa. Eu marco a vida das pessoas. Bandoleiro vive à toa, comendo mulher da boca. Nosso vício é a zona. Sou tão foda e tenho sido que até puta se apaixona. Sem compromisso, tem nome que desce é estresse. Se for tão boa quanto diz, a gente até investe. Só chorou palavras bonitas. Não me duro, não é uma chave de pernas que me seduz. Um beijo, uma foda. Fazer o quê? Os meninos são marcantes. Um beijo, uma foda. Se apegou no meu instante. Fazer o quê? Se os meninos são marcantes. A gente pisa, pisa, pisa. E com teu coração faz uma dor. Marco a vida das pessoas. Bandoleiro vive a dor. Homem ou mulher da porra. Nosso vício é a zona. Sou tão pobre e tenho sido que até puta se apaixona. Sem compromisso, se não me interessa, é estresse. For tão boa quanto diz, a gente até investe. Só chorou palavras bonitas. Já não me duro. Isso não é uma chave de perna que me seduz. CD Comando Jovem Pan, volume 1. CD Comando Jovem Pan, volume 1. Pisa, pisa, pisa e com teu coração faz uma zoa. Eu marco a vida das pessoas. Bandoleiro vive à toa, comendo mulher da boca. Nosso vício é a zona. Sou tão pobre e tenho sido que até puta se apaixona. Sem compromisso, tem nome que desce é estresse. Se for tão boa quanto diz, a gente até investe. Só chorou palavras bonitas. Já não me duro. Não é uma chave de pernas que me seduz. Ela se apegou no meio distante. Fazer o quê? Os meninos são marcantes. Um beijo, uma foda. Se apegou no meio distante. Fazer o quê? Se os meninos são marcantes. A gente pisa, pisa, pisa. E com teu coração faz uma dor. Marco a vida das pessoas. Bandoleiro vive a dor. Homem ou mulher da porra. Nosso vício é a zona. Sou tão pobre e tenho sido que até puta se apaixona. Sem compromisso, se não me interessa, é estresse. Se for tão boa quanto diz, a gente até investe. Você chorou palavras bonitas. Já não me engano, isso não é uma chave de perna. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Cautela, elas me vão. Mulheres, o mundo tem de montão. Se uma raima só, é perdição. Boa, não vou mentir que tu é boa. Mas não como aqueles aviões que voa. Tu não é um carro turbinado com banco de couro acondicionado. Pro gasto, vamos ser sincero. Faminha de vaca, pra mim eu não quero. Não tão boa quanto a Beyoncé. Tu é boa, só vivi na DP. Sempre a bela na nossa conversa. Se em uma briga você acerta. Sinceridade você tem de zero. Eu não preciso disso, então vá pro inferno. Oh, oh, oh, sem choro, sem emoção. Até elas nem vão. Mulheres, o mundo tem de montão. Se amarra e maçã, é perdição. Sem choro, sem emoção. Até elas nem vão. Mulheres, o mundo tem de montão. Se amarra e maçã. Fui igual meu no passado, enganei Julieta. Fui Eduardo, levei Bela pra teto. Mais cafajeste, o belo planeta. Não acredite com seus olhos vejam. Desce e cresce, mas ela não peita. Um dia de caça, tudo caçado. O jogo virou e o mundo rodou. Sem choro, sem emoção. Cautela, elas vêm e vão. Mulheres, o mundo tem de montão. Se uma irmã só, é perdição. Sem choro e sem emoção.

tá acabado. Eu lá no meu barco, olhar, pegar a visão. Brincando com o piru, meu bichinho de estimação. Olhei pela janela e avistei minha apoio, vizinha, vereador Rotenberg. Carinhosa, brincando com a sua chaninha. Aí não perdi tempo pra eu ficar sussu. Botei a chaninha dela pra brincar com meu piru. Piru, piru, piru, foi só miau, miau. E glu glu glu glu glu glu glu, foi só miau miau. E glu glu glu, foi só miau miau. E glu glu glu, pude a chaninha dela pra brincar com meu piru. Pude a chaninha dela pra brincar com meu piru. Piru, piru, piru, Jovem Pan, volume 1. Apoio, Perim Autopeças. Um abraço ao Marcelão. Pá! Bando Catarina, pra ela, é pra você, mulher. Ó, oh! O que que ela quer, mulher? O que que tu quer, mulher? O que que ela quer, mulher? O que que tu quer? Se o meu coração é só você que tem, então deixa as outras, usa o fluido do meu corpo também. O que que ela quer, mulher? O que que tu quer, mulher? O que ela quer, mulher? O que que tu quer? Se o meu coração é só você que tem, então deixa as outras, usa o fluido do meu corpo também. Ela me deixou maluca com seu ciúme, seu jeito abusado. Quer dominar minha vida, meu celular me tratou de escravo. Já hackeou meu Face, meu WhatsApp e meu Instagram. Desconfia da sua amiga, da sua prima, até da irmã. Já me trancou em casa, escondeu a chave pra eu não sair. Essa minha vida é louca, tô pagando preço por ser MC. Para com essa loucura, o que as outras querem, só você que tem. Por mais longe que eu vá, sempre voltarei, meu bem, neném. O que ela quer, mulher? O que tu quer, mulher? O que ela quer, mulher? O que tu quer? Se o meu coração é só você que tem, então deixa as outras, usa o fluido do meu corpo também. O que ela quer, mulher? O que tu quer, mulher? O que ela quer, mulher? O que tu quer? Se o meu coração é só você que tem, então deixa as outras.